Destino 7, não é isso, para auxiliar? Não, decola da 10. Ah, da 107. Então, papapá, Lima Golf Delta, 3 Aracaju, nível 270. Decola pista 10, curva à esquerda, saída Puca, Caju. Frequência do controle 119.35, o código transponder 5033. 70, Aracaju, 5016, é o código de escola da 10, curva esquerda, 319.35. Pode confirmar a sua saída? Puca, Caju, confia? Exatamente, curva à esquerda na saída Puca, Caju. Saída Puca, Caju. Vai mais 2 minutos para acionamento. Tá ok, quando tiver pronto o acionamento, chame a torre. Aqui é para acionamento e táxi para taxiar para pista no 0. Lima Golf Delta. Pronto, vai estar na torre, grave. Todo é, tá aqui. 1935, gol 1940. Pronto, olha, como é que tá? Chega. Saída Arbor, gol 1940. Chile 6259, autorizado Leda, tá presente. Leda na presente, 6259, obrigado. Sequência dos gates, até o gate 11, seguindo em frente, até o gate 11, após a esquerda, na Taxi Lima. Ah, tá bom. Fala, TAN 3197, puxa em saneamento. Autorizado saneamento, reporte fundo, presencial, puxa. 3325. Ativo. Obrigado. Se autorizado, puxa seu nome. Como é que tem o próximo agora à esquerda? Vai ser a Taxiway Lima. É só prosseguir via Lima, após ingressar nela, a próxima à direita, Taxiway Mike. E depois à esquerda novamente, reporte na Quebec para o ingresso na pista. Libera a direita e chame o Solon 219. Direita 219, 776, obrigado. 195 para 150. Sim, para o controle. É o Papa Tango Alfa, Terra 3, com a informação Whisky, cruzando 190 para 150. Identificação, o Alfa, Terra X-Ray. Identificou o Alfa TR3, aproximando-se da posição Pabob. Sente, precisa para 050, Mari. Sol Salvador, muito boa noite, gol 1776. 1776, boa noite, prossiga táxi via Taxiway Alfa, reporte para ingresso no pátio principal. Ingresso via Alfa, coisa para ingresso no pátio principal, gol 1776. Assistiu. Localizador, F7500. Complete final, torre 1186, bom pouso. 186, boa noite, 5800. Salvador, boa noite, web 5810 e LS baixado e travado. Boa noite, web 5810, avistado. O tráfego, o ajuste é padrão. Tá livre o pouso, não, no zero. O vento é 130 graus, 12 nós. Autorizado o pouso, 5810. Ok, como é que tango, pode prosseguir agora, ingresso na pista, táxi por sobrepista para o hangar da Bata, reporte livrando a mesma. Prostinho, só tem crescimento do hangar, na última lá, à direita, ingresso agora à direita, na última interseção. Alfa, Sierra, X-Ray, confirma indicada. 2709, 270. Sim, te mantenha 270, Alfa Sierra X-Ray. Mantenha X-Ray. Pista 3197 para o táxi, 78 a bordo, 3 horas e 50, alterna Guarulhos. Chuno 013, livre LS. 2000, livre LS, 0094. Pátio principal Índia Alfa, ponto de espera, torno 8, décimo número. Pátio Índia Alfa, 286, obrigado, bom trabalho. Obrigado, bom dia. Por favor, Emir 14. O gol no 884? Afio. 2013. Obrigado. Chame Recife, o Ocean Air 6259, nas frequências 1251, alternativa no 3325. 1251-1-3325, 6259, boa noite. Alfa Sierra X-Ray, vou ITAP da presente, mantendo 250 de 270. Boa noite, ITAP, vai reduzir para 2509, Alfa Sierra X-Ray. Confirme, é para manter 270 ou reduzir para 2509, Alfa Sierra X-Ray? Manter 270 para sequenciamento, Alfa Sierra X-Ray da presente, ITAP autorizado. ITAP, vai manter 2709, Alfa Sierra X-Ray. Índia Tango Eco. Controle? Tango Eco na escuta, prossiga. 65 milhas nordeste de Salvador, mantenha o 050, serviço radar terminado. Chame controle Aracaju 203, bom voo. Muito obrigado, boa noite. Pode ouvir? Apesulu 44. Apesulu 44 é a saída da El, após da El voa Leda, após Eudes. 3560 com o WISC, mantém 170. Torre Salvador, boa noite, T3197, pronto. Boa noite, T3197, após o 737 da Web, alinha e mantém a 1-0. Gente, ali mantém a 1-0 após a passagem da Web. Cima indicada? Está reduzindo para 250. Confirme o tipo de aeronave que nos precede, por favor. O TAM 3560 informa que é o número 3 na aproximação, desça para 120 e reduza para 250 nós. Irá seguir como número 3 ainda. Paciente, TAM 3560. Vice 580 no solo 05, ligando à direita 219. 219, 580, até a volta. Torre, Lima Golf Delta, para ingressar. Gente, Lima Golf Delta, chame na táxi aí, papá, para ingressar não, no 7. Chamar na papá para ingressar. Bom, objeto 580, táxi via taxiway Alfa, Juliette, gate 02. Alfa, Juliette, 02, 580. O Lima Golf Delta tem condições de decolar da 17, é isso? Porque o Lima Golf Delta tem condições de decolar da 17, é isso? Então, táxi autorizado pela pista 17, reporte alinhado e pronto. A subida será a mesma, pouca com transição Caju e a curva também, pela esquerda. TAM 3197, decolado ao 07, chame o controle 19, 3, 5, boa viagem. C935, bom trabalho. Salvador, boa noite, da 3197. Alfa Sierra X-Ray, desça para 3.000 pés, 1013, livre restrição de altitude em ITAP. Afirmativo, está descendo para 3.000 pés, com ajuste padrão, Alfa Sierra X-Ray. TAM 3197, contato radar, atua para 380, saída da EL, após 2.000 pés, autorizado para o de Leda. Da EL, 2.000, Leda, 380. Controle, gol 1940. 940, chamei Recife 1260, alterna 1288, bom voo. 1260, alterna 1288, gol 1940. Posição alinhada, temos a aeronave da TAM que decolou no perfil de saída conflitante com o seu. Temos um tráfego adicional com um Boeing vagou na final da 1-0. Aguarde só um instante para a decolagem. Estabilizado, gol no 884. Gol no 884, complete final, torre 118.6, bom pouso. 118.6, boa noite. Papa Tango Alfa, Sierra X-Ray, desça para 2.000 pés, ajuste 1013, livre LS. Descendo para 2.000 pés, ajuste padrão, livre LS, Alfa Sierra X-Ray. Boa noite, gol no 884, baixou e travou, trem de pouso? Afirmo, trem checado. Ok, está livre o pouso, na 1.0, vento é 1.20 graus, 1.0 nós, o ajuste padrão, gol no 884. 84, gente, e pouso 1.0. TAM 3560, reautorizado e descida para o 050. 050, 3560. Com a Sierra X-Ray, consumo indicada? 2509, 250. Gente. Alfa Sierra X-Ray, complete direita para o 070, nessa para o intercepta, reporte estabilizado. Direita 070, nessa para o intercepta, reportará estabilizado Alfa Sierra X-Ray. TAM 3560, 3.000 pés, ajuste 1013, aguardando o vetor para o localizador. 3.013, 3560. Para o lock, direita para o 060. 060, 3560. Golf Delta inicia a decolagem assim que é autorizado. Ok, observe a aeronave da Golf já está cruzando o eixo da 1-7. Após, está livre a decolagem da 1-7, o vento é 1-0 graus, 1-0 nós. Direita 080, intercepta. Direita 080, intercepta nessa proa 35. Sete. 97, chama em Recife, 1251, alternativa no 3325, bom voo. É, confirmando 251 e 3325. Afirmo. Gente, boa noite, bom trabalho. Boa noite, 84 no solo, 1-3, libera a direita e chama o solo, 1-2-1-9. Libera a direita, vai chamar o solo, 2-1-9, gol, boa noite, 84. Lima, Golf Delta, decolado aos 1-4, chama o controle, 1-9, decimal, 3-5. 1-9-3-5, Delta, boa noite. Boa. 3560-2000, ajuste 1013, livre LS, reporte estabilizado. 2000, 1013, reporte estabilizado. Já interceptou o curso localizado, já tem a pista V. Sente, complete a aproximação, aguardando transferência de comunicações. Sente. Controle, boa noite, ó. Lima Golf Delta. Lima Golf Delta, contato radar 270, sai da PUC. 270 na PUC, Delta. É, temos 5 passageiros e temos um plano preenchido para que vai entrar em vigor, entrou em vigor agora, zona 5 para Recife, se possível coordenar também. Ciente, já temos o plano e a solicitação é só para o desembarque de passageiros, é isso? Negativo, apenas infraero para balizamento, é, vamos só reabastecer e decolar, senhor. Ok, gente, o Pat é o 3, já tem o seu tráfego à vista, tá livre o pouso, não, 1-0, vem até 1-2-0 graus, 1-2 nós. Gente, livre pouso, baixou e travou o Alfa Terex aí. Controle Salvador, passarido 2224. 2224, acena identificação na proa Diamã, para interceptar a chegada em descida para 4.000 pés, o ajuste no 013. Positivo, descendo a, na proa Diamã, descendo 4.000 para interceptar a chegada, o 2224. Controle, está ciente do passageiro passando mal a bordo? Afirmativo, confirma a natureza da... do passageiro, quais os sintomas? É, provavelmente é problema cardíaco, ele tem, já avisou a comissária que tem pontes de safena e tal, e está com muita dor no peito. Então precisaremos de uma ambulância aí logo após o pouso. Gente, confirme a idade do passageiro e o local. Ele está na poltrona 2A, vou confirmar a idade aqui do comissário, um minutinho só. Tem. Oi, Duna, descendo para 4.000. Quando, Duna? Tá 3560, pode transferir para a torre? Torre, 118.6. Gente, está já, obrigado. Alfa CX, boa noite, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3 na escuta. Via Alfa e Kilo, Pátio 3 na escuta, Alfa CX. Torre Salvador, TAN 3560. TAN 3560, avistado, livre o pouso, 910, venta 120 graus, 109. Autorizado o pouso, pista 90, TAN 3560. Gente, o Iduna e descida agora para 3.000 pés, o ajuste 1013, passarido 2224. Está autorizado manter a velocidade no momento número 1 da aproximação. Positivo, como número 1, mantenha a high speed descendo para 3.000, ajustado 1013 na proa de Duna 2224. Inicialmente até 3.000 pés, o passarido 2224, a torre já foi informada, a ambulância segue para o local. Muito obrigado. 3, formação X-Ray. Número 3, uma boa noite para a Cota. Cota é gol 1613. 5, bom voo. 6615, pode confirmar a alternativa? 12685, alternativa 13365. 5, código transponder 5431. Autorizado com o Fábio Brasília, nível 360. Decola da pista 90, com a saída Arbor. Arbor após Elefa. Elefa direto Fito, onde intercepta a Perizul 197. 11935, outra de saída 5431. É o código transponder, gol 1613. Correto, mais de aproximamento táxi. Música do pronto, gol 1613. Tá 3560 no solo 21, libera a direita, 219 e é o solo. 219 eu livrar, obrigado, até jogar. É. Salvador, muito boa noite, TAN 3560, livrou a pista, está na sua escuta. TAN 3560, boa noite, táxi Alfa Juliette, gate 04. Alfa Juliette 04, na sua escuta, está lá, TAN 3560. 2224, desça para 2000 pés, ajuste 1013, livre LS, reporte estabilizado. Positivo, descendo 2000, 1003 ajustado, vai reportar estabilizado ILS, 2224. Guardião 07, boa noite, prossiga. Gente, Guardião 07, chame no ponto de espera da 17. Zero informa que não tem balizador aqui não. 04. A gente vai informar aqui em freio. Sim, obrigado. Para da alta, guardião da frente. Ok, o guardião 07 decola imediato. Assim. Autorizado, a linha de decolada 17, o vento é 120 graus, 10 nós, guardião. Identificação direto toque, 4000 pés, 1003 no ajuste. Direto toque, descendo para 4000 com 1013, o 5218. Estabilizou 2224. 2224, chama a torre no 862, bom pouso. 86, obrigado.